A Praia Fluvial de Avô, no Conselho de Oliveira do Hospital, recebeu no dia 1 de julho uma cadeira anfíbia e agora mais acessível. O novo equipamento, único no Conselho, é destinado a pessoas com mobilidade reduzida que de outra forma não conseguiriam ir a banhos. A praia que este ano renovou o galardão de Praia Acessível tem agora mais motivos para assim ser considerada. Para além de todo um conjunto de infraestruturas que possibilitam o acesso de pessoas com mobilidade condicionada à Ilha do Picoto, a praia está agora dotada de uma cadeira anfíbia que permite ir a banhos com o apoio do nadador salvador que ali está destacado. Rosa Jesus, utente da Santa Casa da Misericórdia de Galizes, experimentou a cadeira anfíbia e à Rádio Boa Nova disse que gostou e que até vai recomendar. Como é que foi esta experiência? Foi boa. Já tinha experimentado num outro sítio esta cadeira? Não, foi a primeira vez. E então, vai repetir? Sim, nas férias, quem sabe. Sente-se confiante nessa cadeira? Sim, estou confiante. Por natureza, a Rosa gosta da água, gosta de estar nas praias? Sim, gosto da praia. No Rio não gosto tanto, mas... Agora é mais fácil. Está contente? Sim, foi uma boa aquisição. A Rosa é utente da Misericórdia, não é? Exatamente. Vai recomendar também aos seus colegas uma vinda aqui a esta praia para desfrutarem da cadeira? Sim. A inauguração aconteceu na sexta-feira à tarde, sendo resultado de uma parceria entre a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital e a Fundação Vodafone, uma medida que deixa satisfeito o Presidente da Câmara Municipal por possibilitar que pessoas com deficiência possam tomar banho. Hoje vai, através também da Agência Portuguesa do Ambiente, vai ficar como uma praia acessível, isto é, também as pessoas da deficiência têm a oportunidade de poder tomar banho, como viram naquela demonstração, que foi uma parceria do município com a Vodafone, e foi a Vodafone que ofereceu o carro para que eles possam tomar esse banho. E percebe-se que hoje, como sabem todos, aqui nesta praia fluvial de Avô, muito bonita, e sabem que houve uma cheia, houve aqui muita determinação da parte da Câmara Municipal e dos seus serviços, em colaboração com a Sra. Presidente da Junta de Freguesia, recuperámo-la em tempo recorde e conseguimos hoje ter esta praia completamente recuperada em relação ao desastre que foi na altura, com prejuízos bastante significativos. O investimento rondou perto dos 75 mil euros. Neste momento já é a segunda vez, já no passado tinha havido também onde houve um investimento de 100 e tal mil euros, e esta é a segunda vez. Já temos feito reuniões para tentarmos debelar alguns problemas, porque achamos que o problema das cheias e depois da destruição da praia tem a ver sobretudo com aquele pontão que se pode ver ali embaixo e que serve de obstáculo à própria água e também aos troncos que vêm, que criam uma barreira para que a água passe. De qualquer maneira, eu sinto-me contente. Esta zona tem, o nosso concelho tem praias muito bonitas, todas estas praias da zona do Aldo Alva, como a Praia de Alvuco, que tem pelo terceiro ano consecutivo tem a bandeira azul, como sabem, são todas elas praias com grandes condições, e nós, o município faz, mais a Junta de Freguesia, num trabalho de parceria, faz um esforço enorme para os dotar com as melhores infraestruturas para que possam receber todos os visitantes e que se torne apelativo, fazendo férias também dentro do Oliveira do Hospital, que é fácil dentro do concelho, derivado a esta capacidade e àquilo que nós temos projetado no concelho. Empenhado na melhoria das praias fluviais do concelho, ainda não foi desta que o município conseguiu hastear a bandeira azul na Praia Fluvial de Avô, mantendo-se o galardão atribuído apenas à Praia Fluvial de Alvoco de Várzeas. O problema reside na água, que não atinge a qualidade necessária, muito por culpa, como refere José Carlos Alexandrino, de descargas ilegais a montante, já que da parte do concelho o problema está resolvido. Devemos melhorar também nas outras praias, fazendo o mesmo, e nós também já candidatámos esta praia à bandeira azul. Um dos problemas que se reside tem sido a própria qualidade da água, as análises em relação à água. Tem a ver com algumas descargas ilegais que se fazem, até na própria Ribeira de Pomares e noutros sítios, e é todo esse trabalho, porque da parte do concelho nós temos o problema resolvido em relação às próprias descargas das nossas hectares, que reúnem todas, são parametrizadas e têm análises, e temos absolutamente Exatamente. Há aqui um trabalho muito, muito bem conseguido do Dr. José Francisco Rolo, do seu vice-presidente, que tutela esta área e que tem, na minha opinião, feito um bom trabalho também na área do ambiente. A Praia Fluvial de Avô, que é desde sexta-feira de novo praia acessível, agora com um novo equipamento que é único no concelho de Oliver do Hospital, que é a cadeira anfíbia, que é destinada a pessoas com mobilidade reduzida e que de outra forma não conseguiriam ir a banhos.